agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá a todos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo para 30 minutos repletos do nosso tesouro português, desta nossa alma portuguesa. Seja então bem-vindo e deixe-se ficar na companhia dos nossos fadistas, poetas, guitarras e violas. Eu só estou aqui para fazer a locução e estou aqui para lhe dizer o que vai ouvir. Também deixo-lhe aqui, ou melhor, digo-lhe, o nosso e-mail para onde pode pedir o seu fado. Em geral, radioantenaweb@gmail.com são sempre muito bem-vindos os seus pedidos. Já sabe, escreva para nós, peça aquele fado especial para si e preencha a sua alma de muita emoção. Vamos começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado com uma voz que, sem dúvida, vai reconhecer. E eu penso que este fado nunca passou por aqui, mas passa hoje. Amália Rodrigues traz-nos o fado Amália. Logo depois ficamos com o Sol. Aliás, ficamos com a Maria da Fé, que nos traz o Sol da Minha Rua. E terminamos com Fado dos Cheirinhos, este fado trazido por Carlos do Carmo. Três fados, três grandes fadistas que abrem assim esta nossa emissão do programa Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Amália, quis Deus que fosse o meu nome Amália, e acho-lhe um jeito engraçado, bem nosso e popular, quando ouço alguém gritar Amália, canta-me fado Amália, esta palavra ensinou-me Amália, que tens na vida que amar, são ordens do Senhor. Sem amor não liga, tens de gostar. E como até morrer, amar é padecer. Amália, chora a cantar. Amália, disse-me alguém com ternura. Ai, Amália, da mais bonita maneira. E eu toda coração julguei ouvir então Amália pela vez primeira. Amália, andas agora à procura. Ai, Amália, daquele amor mas sem fé. Alguém já me tirou, alguém o encontrou na rua. Com a outra ao pé, e a quem lhe fala em mim já só responde assim: Amália, não sei quem é. E a quem lhe fala em mim. Assim, Amália, não sei quem é. Minha

mulher que trazia, com certeza não valia nem sombra do meu amor. A ver quem tinha mais frio, cantámos ao desafio, eu e essa outra qualquer. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Foi uma cena vivida de muitas da minha vida, que se não esquecem depois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa aos dois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa aos dois. E chegamos ao fim da nossa emissão do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Estamos mesmo no fim desta emissão e para o fim tenho duas grandes vozes, mas antes disso, antes de me ir embora, antes das despedidas e antes de dizer quem fica nos últimos dois fados, deixo-lhe aqui o nosso e-mail para onde nos pode escrever: geral.radioantenaweb@gmail.com ou então no nosso box de comentários no final do nosso site também pode deixar o seu pedido, a sua dedicatória. Deixe que a sua alma se preencha de emoções trazidas pelo fado. Ficamos com o fado Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, na voz de Nuno da Câmara Pereira. E depois ficamos com Nem as Paredes Confesso, é o que nos diz Tristão da Silva. Dois grandes senhores que ficam para o fim da nossa emissão. Da minha parte, tudo por hoje, mas já sabe, Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã, aqui na sua rádio Antena Web. Fique bem, tenha o resto de um ótimo dia. Até amanhã. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, dizendo-me coisas, num grito e ensinando-me tanto do mundo. E esses passos lentos, e agora caminhando sempre comigo, já correram tanto. Meu querido, meu velho, meu amigo, sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento, sua voz macia me acalma e diz muito mais do que eu digo. E calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo, seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que eu sinto.